Autoridades do território britânico suspenderam o transporte público e fecharam o aeroporto. Meteorologistas apontam ventos de até 155 quilômetros por hora. No horário de Brasília, 10:06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CYJ 734, 95,9. Rádio CBN Vale do Itajaí FM. A rádio que toca notícia. De Blumenau para Santa Catarina, uma emissora do grupo RFC. O melhor som da notícia, do entretenimento, da música e da informação. Grupo RFC. Rede Fronteira de Comunicação. Unindo o Sul pelo rádio. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Rede Fronteira de Comunicação. Você não é apenas um espectador da vida. Não dá para fechar os olhos para o que acontece. Tudo o que acontece afeta você. Você precisa de respostas com credibilidade, isenção e inteligência. Pense nisso. Pense CBN. Ouça agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. Agora são 10:08. Notícia na manhã. Apresentação Evelyn Guarnieri. Bom dia, Evelyn. Ocorre neste domingo, dia 18. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 17 de agosto de 2024, e damos início ao Notícia na Manhã. Na Central Técnica, Grace Soares. Na edição e gravação, Kimberly Schuma e Rafaela Bim. Repórteres, Nathaniel Oliveira, Jô Farias e Laide Braguiroli. No Cultura em Cartaz, Cássia Prebianca. Nossos correspondentes, Eli Francini, da CBN Litoral, com informações de Balneário Camboriú e região. José Reinoldo, do Médio Vale do Itajaí. Rodrigo Silvério, do Planalto Serrano Catarinense. Moacir Guazina, do Rio Grande do Sul. E da capital Florianópolis, equipe da Rede de Notícias Acaerte. E também de Florianópolis, nosso diretor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Marcelo Fernandes. Diretor comercial, Luiz Fernando Costa. E direção-geral do grupo RFC, Carlos Alberto Ross. Guarnieri. Bom dia, Evelyn. E neste sábado, vou falar um pouco sobre o tempo e a temperatura. Agora, a condição para a formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia e no decorrer da manhã, a atuação de uma massa de ar quente e seco sobre Santa Catarina mantém o tempo firme. O sol predomina em meio a poucas nuvens, condição que auxilia na rápida elevação da temperatura. Agora, no centro de Blumenau, fazem 18 graus. E vamos agora com o giro de manchetes. Bom dia, Cássia. Bom dia, Evelyn. Ocorre neste domingo, dia 18, a terceira edição da Feira da Estação, no centro de Blumenau, com muita música, exposições e teatro. E agora, bom dia, Nathaniel. Bom dia, Evelyn. Setor policial movimentado nas últimas 24 horas. PM de Blumenau recupera produtos furtados e prende ladrões. Adolescente que estava desaparecida foi encontrada e passa bem. Bom dia, Laide. Bom dia, Evelyn. Com ação antioxidante, selênio ajuda a prevenir câncer e contribui para a saúde do coração e do sistema reprodutor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Evelyn. O regime de cooperação do Judiciário Catarinense chega à vara única da comarca de Garopaba. Bom dia, Ellen. Muito bom dia, Evelyn. Sistema de radares de trânsito volta a funcionar em Balneário Camboriú. Uma nova tecnologia passa a registrar a velocidade 17 metros antes e multar de acordo com a média dos veículos. Bom dia, Jô. Bom dia, Evelyn. Santa Catarina reforça a posição como estado com menor desemprego e menor taxa de informalidade do país. Tudo isso e muito mais até o meio-dia, aqui na Rádio que Toca Notícia. Agora, 10h12. E vamos agora acompanhar as informações do trânsito com o repórter Natanael Oliveira. Trânsito. A guarda de trânsito de Blumenau atendeu nas últimas 24 horas 8 acidentes. Foram 2 acidentes com danos materiais, 6 acidentes com vítimas, 6 pessoas resultaram feridas, 20 veículos foram envolvidos. Por volta do meio-dia de ontem, na Via Expressa, sobre a ponte do Tamarindo, no sentido centro, um choque em mureta envolveu 3 veículos, sendo um Fiat Fleurinho com placas de Blumenau, conduzido por um homem de 58 anos que nada sofreu, um Hyundai HB20, placas de São Paulo, conduzido por um homem de 37 anos que nada sofreu, e um Peugeot, placas de Curitiba, conduzido por um homem de 41 anos, que nada sofreu, sendo que a passageira deste veículo, uma mulher de 22 anos, saiu ferida, foi socorrida no local pelo corpo de bombeiros, foi encaminhada ao Hospital Santa Isabel. Meio-dia de ontem, rua Gertrude Metzner, bairro Garcia, o abarramento longitudinal seguido de queda ao chão envolveu um automóvel Renault Captur, placas de Blumenau, conduzido por uma mulher de 42 anos, que nada sofreu, e a moto Honda, placa de Blumenau, conduzido por uma mulher de 39 anos, esta saiu ferida, foi socorrida no local pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Às 7 horas da noite de ontem, na rua Benjamin Constant, bairro Escola Agrícola, o abarramento transversal seguido de queda ao chão envolveu um automóvel Fiat Palio, placas de Blumenau, conduzido por um senhor de 69 anos de idade, que nada sofreu, e a moto Honda, placa de Blumenau, conduzido por um homem de 29 anos, que saiu ferido, foi socorrido no local pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado até o Hospital Santo Antônio. Às 9 horas da noite de ontem, na rua Teodoro Oltrup, bairro Vila Nova, um choque entre 2 veículos seguidos de queda ao chão envolveu um automóvel Peugeot com placas de Blumenau, conduzido por um homem de 57 anos que nada sofreu, e a moto Honda, placa de Blumenau, conduzido por uma jovem de 19 anos, ela saiu ferida, foi socorrida no local pelo Corpo de Bombeiros e liberada com escoriações leves. Às 11 horas da noite de ontem, na rua Amazonas, distrito do Garcia, um abarramento transversal seguido de queda ao chão envolveu um automóvel Ford Ka com placas de Blumenau, conduzido por um homem de 57 anos que nada sofreu, e a moto Honda, placa de Blumenau, conduzido por um homem de 33 anos. Este saiu ferido, foi socorrido no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Final de semana está chegando. Muitas festas, muitas baladas, muitos barzinhos com música ao vivo. E nesses locais, rola bebida alcoólica. Portanto, dirija com responsabilidade e prudência e evite transtornos. Lembrando sempre que direção e álcool não combinam. O flagrante de embriaguez ao volante resulta ao condutor em uma infração de trânsito com multa de R$ 2.935, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano. E ainda incide nesta mesma situação se o envolvido se envolver com acidente e for alvo de fiscalização e se recusar a submeter o teste de etilometria, que é o bafômetro. Desta forma, é só dirigir com responsabilidade e prudência que você evita transtornos. E por conta de eventos, o trânsito de Blumenau está sofrendo a partir de hoje alterações neste final de semana. Hoje, um trecho da rua Rui Barbosa está ficando interditada com a realização de uma corrida rústica. O evento aconteceu por volta das 8 horas da manhã, teve seu início, e vai até a 1 hora da tarde. E o trânsito poderá ser interrompido parcialmente entre os números 89 a 1616 da rua. Amanhã, domingo, outra corrida de rua ocorrerá no centro da cidade. A largada será às 8 8 horas da manhã na Escola Barão do Rio Branco, na Rua Nereu Ramos. E o percurso passará pelas ruas 7 de Setembro, Alameda Duque de Caxias, Rua das Palmeiras, Rua 15 de Novembro, Avenida Beira Rio e Paulo Zimmermann, com chegada no mesmo local da largada. A previsão é de que a corrida encerra também por volta das 13 horas. A orientação é de que os motoristas fiquem atentos, pois durante o percurso da corrida, as ruas terão pelo menos uma pista com trânsito interrompido. Também no domingo, amanhã, portanto, das 8 até 1 hora da tarde, ocorre um passeio ciclístico nas imediações do Parque Ramiro Ridger. Ainda na manhã de amanhã, acontecerá também a caminhada da Vila Itopava. Os trajetos de 10 a 30 quilômetros passarão pelas ruas Hermann Hein, Henrique Conrad, Sarmento Henrique Eberstein, Carlos Bauer, Erwin Manske, Viena Frederico Sievert, Gustavo Hess, Wunderwald. E também a guarda de trânsito deverá acompanhar os participantes e pede atenção dos motoristas nos trechos entre as 7 até as meio-dia. Segundo informações também, passarão pela rua Hertel e a Reinhold Krieger, no Braço do Sul. Já a rua Padre Roberto Landel de Moura, em frente à prefeitura, ficará fechada no domingo, das 7 às 19 horas, para a realização de uma feirinha. Nathaniel Oliveira para a CBN Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia. Boa notícia, CBN. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na quinta-feira, dia 15, os dados catarinenses da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNADC, referentes ao segundo trimestre de 2024. Santa Catarina manteve sua posição de destaque no cenário nacional, registrando uma redução na taxa de desocupação, que caiu de 3,8% para 3,2%. Esse é o menor índice de desocupação do Brasil, significativamente abaixo da média nacional, que ficou em 6,9%. Além disso, o Estado também apresentou a menor taxa de informalidade do país, com 27,1% dos ocupados sem vínculo formal de trabalho. O governador Jorginho Melo destacou que o povo de Santa Catarina gosta de trabalhar, de transformar seus sonhos em realidade com o suor do seu trabalho. Ele também disse que é por isso, como governador, ele faz tudo para que o Estado seja um amigo de quem quer empreender e de quem quer investir em Santa Catarina e também gerar emprego. Em comparação com o mesmo período de 2023, o segundo trimestre de 2024 viu a entrada de 153 mil novos trabalhadores no mercado de trabalho, representando um crescimento de quase 4%. No mesmo intervalo, o número de pessoas desocupadas no estado caiu 5,5%. Esse aumento nas ocupações também teve impacto nos salários. O rendimento médio do trabalhador catarinense atingiu R$ 3.569, um crescimento real de 6% em relação ao ano anterior. Dentre as novas vagas criadas entre os trimestres de 2023 e 2024, 51 mil foram em informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Dentro do setor de serviço, mais de 37 mil na indústria e 34 mil na construção. Em termos relativos, o setor de alojamento e alimentação registrou um expressivo crescimento de quase 15% no total de trabalhadores. Outro item que também está dentro do setor de serviços. Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua reforçam outros indicadores positivos da economia catarinense. Segundo o Índice de Crescimento da Atividade Econômica do Banco Central, até maio de 2024, Santa Catarina apresentou um crescimento de 4,1%, o dobro do crescimento brasileiro. O resultado positivo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua reflete diretamente os esforços contínuos do governo estadual em diversas frentes. Programas de investimento em infraestrutura, a disponibilização de linhas de crédito acessíveis e iniciativas de qualificação profissional têm sido fundamentais para o fortalecimento do mercado de trabalho e da economia catarinense. Santa Catarina se consolida cada vez mais como uma referência na atração de investimentos e projetos, tanto nacionais quanto internacionais, e como um polo que atrai empresários e pessoas à procura de empregos de outros estados, o que se soma para impulsionar o crescimento de maneira sustentável. Jô Farias para o Boa Notícia CBN. dicas para você viver de forma saudável. Talvez você não lembre desse elemento na tabela periódica, mas o selênio está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Isso porque ele faz parte de praticamente todos os tecidos do corpo humano, principalmente do rim, fígado, baço e pâncreas. Sua principal função é interagir com diversas enzimas, atuando como um antioxidante que previne a ação de radicais livres e também o desenvolvimento desordenado de novas células. Uma boa notícia para reduzir os riscos de câncer. Na dieta, as principais fontes de selênio são as oleaginosas, que incluem nozes, castanhas, amendoim e amêndoas. Depois destas, as maiores quantidades são encontradas em produtos de origem animal, como peixe, frango, queijos e leite. O feijão preto e produtos feitos com farinha de trigo, branca ou integral, também possuem uma porcentagem considerável. Nas plantas, a quantidade costuma ser pouco e muito variável, já que depende da assimilação do selênio através do solo. É recomendada a ingestão de 55 microgramas por dia, sendo o limite máximo 400 miligramas por dia. Em geral, uma única castanha do Pará de tamanho médio já garante a quantidade. A glândula da tireoide secreta uma série de hormônios essenciais para o desenvolvimento de diversos órgãos e tecidos, especialmente no crescimento celular e muscular. O selênio contribui neste processo ao auxiliar algumas enzimas da tireoide na produção e funcionamento desses hormônios. A deficiência do mineral pode agir em conjunto com a deficiência de iodo e agravar casos de hipotireoidismo. Já na saúde cardiovascular, pessoas com deficiência de selênio são mais propensas à doença de uma infecção viral que causa dano às paredes do coração. Pode levar ao desenvolvimento de cardiopatias diversas, principalmente entre mulheres e crianças. O efeito antioxidante do mineral também ajuda a proteger o corpo contra estresses oxidativos, tal como a oxidação do colesterol LDL. Estudos recentes apontam que a suplementação de selênio pode ser benéfica para pacientes com cardiopatias decorrentes da doença de Chagas, diminuindo a gravidade de distúrbios cardíacos que causam a morte de pelo menos 4,5 mil pacientes por ano, segundo o Ministério da Saúde. E ainda, a ação do selênio está associada à regulação do crescimento e da morte celular no corpo humano. Pode regular e prevenir o câncer, fazer a regulação celular e prevenir o câncer. Então, combinado com enzimas, leva à ativação de nucleotídeos, que fazem a síntese do DNA e aumentam a resposta do corpo contra a formação de células cancerígenas, protegendo o organismo de ações inflamatórias. A dica de hoje veio do site Veja Saúde. Laide Bregroli, para a CBN, Vale do Itajaí. Dicas para você viver de forma saudável. A sua saúde em primeiro lugar. Obrigada, Laide. E mais um destaque chegando. Vamos acompanhar juntos o Minuto Santa Catarina, trazendo como abordagem a explicação do serviço da Polícia Científica. Minuto de Santa Catarina, um espaço para acompanhar os acontecimentos do estado. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é o Cadu Reis, repórter da Rede de Notícias Acaerte, e nesta semana vamos ouvir a perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andressa Fronza. A instituição atua na identificação civil e criminal, medicina legal e criminalística e em análises laboratoriais forenses no estado. Como funciona este trabalho, perita-geral? A gente é como se fosse uma engrenagem silenciosa da segurança pública, analisando vestígios de crimes e produzindo a prova material. O nosso principal trabalho é buscar a materialidade, a dinâmica, a autoria de crimes, e esses laudos periciais são provas robustas para que a gente possa ser auxiliar da justiça, né, aqui no nosso estado. Para a gente ter uma noção, no ano passado, a Polícia Científica de Santa Catarina produziu mais de 130 mil laudos periciais. Outro papel muito importante da Polícia Científica de Santa Catarina é na parte de realização dos documentos de identidade. A Polícia Científica tem cerca de 780 servidores, entre peritos, agentes periciais e papiloscopistas. Neste mês de agosto, 98 novos agentes periciais aprovados em concurso público foram convocados. Perita-geral Andressa Fronza, qual a importância deste aumento de equipe? A gente percebe que a nossa demanda de trabalho é cada vez mais exigida, porque será raro um caso criminal que não tenha muitos laudos periciais. Para que Santa Catarina continue sendo o estado mais seguro do Brasil, o governador Jorginho anunciou o chamamento de 98 novos agentes de perícia criminal, que vem para somar com o time de policiais científicos. O agente de perícia criminal, ele atua auxiliando o perito oficial na realização dos exames e laudos periciais, e também faz serviços operacionais e administrativos aqui da Polícia Científica de Santa Catarina. A instituição comemorou recentemente a marca de 1 milhão de carteiras de identidade do novo modelo nacional emitidas. O que significa esta marca, perita-geral? Garantir que o cidadão catarinense tenha acesso ao seu documento de identidade de forma ágil e segura é uma das prioridades da nossa gestão. Por isso que o governo de Santa Catarina tem investido em modernizações de sistemas, em equipamentos, em treinamentos e melhoria de processos. Então, esse é o fruto de todos esses investimentos que o governo do estado tem feito na Polícia Científica e, claro, acima de tudo, o trabalho dos nossos colaboradores que atuam em nossos postos e nos postos cooperados de identificação. Esta é a perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andressa Fronza. Ficamos por aqui com o Minuto de Santa Catarina desta semana. Até logo! 10h28. E você, nosso ouvinte, pode participar e interagir conosco à sua disposição o nosso WhatsApp pelo número 47991154685. E se desejar assistir a nossa transmissão ao vivo, você pode acessar pelo Facebook ou pelo YouTube através do CBN Vale do Itajaí. Se preferir, acesse o nosso site www.cbnvaledoitajaí.com.br e pelas ondas do rádio em 95.9 FM. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos na sequência com muito mais. Notícia na manhã. Apresentação Evelyn Guarnieri. Você sabia que para o bom funcionamento do sistema de esgoto é preciso contar com hábitos coletivos? Tudo começa dentro de casa, com o seu apoio no uso correto da rede de esgoto. Não jogar óleo de cozinha, lixo e nem papéis no esgoto é a primeira atitude contra entupimentos e extravasamentos. Vamos juntos aplicar boas práticas? Conheça mais sobre os serviços de esgoto da cidade em brkambiental.com.br/blumenau. Tapioca Restaurante Choperia. De segunda a sexta tem buffet no almoço. Sábado é dia de feijoada. E no domingo tem comida típica alemã. No jantar de segunda a sábado você vai se deliciar com pratos à la carte, petiscos e lanches. Descontrair com música ao vivo nas sextas e sábados. Tem também várias opções de chopes artesanais para harmonização com a culinária típica do Vale Europeu. Tapioca Restaurante Choperia. No Centro Histórico de Blumenau. WhatsApp 47-3340-2032. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. o incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pedmeia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. CBN Vale do Itajaí FM. Canal 95,9. A rádio que toca notícia. CBN. Sábado, 17 de agosto de 2024. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos nesta madrugada. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o início do mês. O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e teve as filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, que morreu em 1977. A Polícia Federal prendeu o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, em Volta Redonda, na região sul do Rio de Janeiro. Duque, condenado a 39 anos de prisão, estava foragido. Ele foi encontrado em casa após o cruzamento de informações de inteligência da PF no Rio. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução de emendas parlamentares impositivas. Dino restringiu a execução até que deputados e senadores deem mais transparência aos repasses. As emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a executar, não dependendo de barganha com o executivo. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede Fronteira de Comunicação, unindo o Sul pela informação. De Comunicação. A LA Contabilidade possui experiência, tradição e idoneidade, adotando processos que resultam em tecnologia, precisão, dinamismo. Possui equipe eficiente e qualificada com atendimento fundado na ética e na qualidade. Escritas fiscais, serviços gerais e escritórios, organização de sessões trabalhistas e previdenciárias, ou suporte para gestão eficiente dos negócios de sua empresa. LA Contabilidade e Assistência Empresarial. Fone 3041-0614. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o PEDMEIA para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. PEDMEIA, o incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/PEDMEIA. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Boa essa ostra, hein? Perfeito, e com a caipirinha, então. Galera, vocês leram no site que a Suécia vai transformar soneca em esporte olímpico? Ah, tá. E onde você viu? No Zap News? É, recebi o link de um site de... Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Rádio e televisão, os veículos essenciais. Uma campanha da Acaerte. Para você, o que desperta a sua confiança? O que te faz confiar em alguém? Para nós, confiança é uma construção diária. Um trabalho que começou lá em 1972 e que hoje envolve 7 mil colaboradores e 80 mil clientes em todo o Brasil. São mais de 1 milhão de vidas protegidas todos os dias. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Orsegups, há 51 anos, conquistando a sua confiança todos os dias. No Eldorado Restaurante Grill, oferecemos uma experiência gastronômica descomplicada, porém repleta de sabores incríveis. Venha nos visitar e deixe-nos encantar você com nossa cozinha saborosa. Eldorado Restaurante Grill, onde a simplicidade se encontra com o sabor. Avenida Beira Rio 883, no centro de Blumenau. Acesse o Instagram eldorado.restaurante. Em Blumenau, 10 horas e 37. Notícia na manhã. Apresentação Evelyn Guarnieri. Muito obrigado pela sua audiência e agradecer aqui o Sidney Fabrício, Marisol de Indaial, Graziela, Vânia, Vanessa, Ágata, Débora Gabriel e Dominique de Portugal. E seguimos juntos até o meio-dia. E você, nosso ouvinte, pode participar e interagir conosco. À sua disposição, o nosso WhatsApp, pelo número 47991154685. E se desejar assistir a nossa transmissão ao vivo, você pode acessar pelo Facebook ou pelo YouTube através do CBN Vale do Itajaí. Se preferir, acesse nosso site no cbnvaledoitajaí.com.br e pelas ondas do rádio em 95.9 FM. E agora vamos dar sequência com a entrevista do tema A Crise Financeira Institucional que tem afetado a empresa Teca nas últimas décadas, os desafios da nova gestão e as possíveis soluções para resgatar essa gigante têxtil. Assuntos presentes a partir de agora na entrevista realizada pela nossa âncora, Denise Bichlin. Entrevista. Em pauta, a nova gestão da Teca e os caminhos para salvar a gigante têxtil. E uma conversa a partir de agora com o Dr. Nelson Leiria, sócio da Leiria e Cascais Administração Judicial, empresa recentemente nomeada pela administradora judicial da Teca. Nós vamos abordar então a crise financeira e institucional que tem afetado, né, a companhia nas últimas décadas. Vamos colocar também em evidência os desafios da nova gestão e as possíveis soluções para resgatar essa icônica empresa têxtil brasileira com sede aqui em Blumenau. Dr. Nelson Leiria, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da CBN. Sempre é uma alegria voltar a esse microfone.